em nome da Auge Music e Toriva Produções, tem mais sucesso. Hoje eu vou sair com a minha galera, fugir da rotina, pedir uma bebida, porque afinal o que acabou foi o nosso namoro e não a minha vida. Tô decidido a seguir em frente, o que passou serviu de aprendizado. Não é porque a gente não deu certo e vai dar tudo errado. Acreditar que eu vou te esquecer já é meio caminho andado. Eu sei que no final vou ficar bem com você ou sem. Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além com você ou sem. Se você pode ser feliz aí, eu posso ser feliz aqui também com você ou sem. Muita gente chorar na mesa do bar ouvindo o Jaldo Rodrigues. Respeita esse repertório. Ao vivo! Hoje eu vou sair com a minha galera, fugir da rotina, pedir uma bebida, porque afinal o que acabou foi o nosso namoro e não a minha vida. Decidido a seguir em frente, o que passou serviu de aprendizado. Não é porque a gente não deu certo que vai dar tudo errado. Acreditar que eu vou te esquecer já é meio caminho andado. Eu sei que no final vou ficar bem com você ou sem. Eu vou beber,